Salvador, Xenia 6142, se aproximando ao ponto 090, pronto. O Xenia 6142, boa tarde. Está autorizada a linha de decolada 10, o vento é 130 graus com meia dúzia de nós. Leve decolagem 90, Xenia 6142. Tanque Xené 6213, 108 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com 20. Táxi autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, 186 no ponto de espera, Xené 6213. Triplo Papá Romeu Lima, está autorizado o cruzamento da 35, aguarde para o cruzamento da 28. Tem um Airbus da Avianca iniciando a rolagem da 10 agora. Está ciente, visual, vai aguardar para 28, autorizado a 35. Oxa 6114, informa um helicóptero no setor sul, aguardando sua decolagem para o cruzamento do campo. Batido iniciando 990, 6142 da Oxa. Tem clima aqui no Bravo. Triplo Papa Romeu Lima, tá livre o cruzamento da 28, reporte livrado. Autorizado, vai reportar quando livrar o Papa Romeu Lima. Oxa 6142, decolou aos 53, chama o controle 20-8, boa tarde. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6142, decolado na Pucaracaju. Xenia 6142, contato radar, se for nível de voo 350, sai da Puca. 350 no perfil, 6142. Estabilizado, 3154. Na 3154, complete final de semitorre, 18 decimal meia. Mantenha a ponto de espera, dá 10. Mantenha a ponto de espera, 10, Xenia 6213. O triplo Papa Romeu Lima, chame agora o controle em 120 decimal 8, até o regresso. Até, senhor, aqui essa agora é pouso mesmo, né? Encerra no mesmo aqui, eco 128, Papa Romeu Lima. Ok, bom voo então, até a próxima. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima segue agora na sua escuta. Sente Papa Romeu Lima, mantém-se condições visuais, QNH 1017, reporte 20 milhas fora. Vai chamar 20 milhas o Papa Romeu Lima. Muito boa, o TAN 3154, passou Simbra e está embaixo gravado. TAN 3154, está livre o pouso na 10, o vento é 130 graus com meia dúzia de nós, QNH 10, 17. Livre o pouso, 3154. Puxa meia dúzia no 3, após o pouso do TAN ali, mantenha 10. Após o pouso do TAN ali, mantenha 6612, 13. desligar. Vai no 060 por 40 milhas, após cancele e prossegue visual. Autorizado o plano para Serra, November Echo e Yankee, nível de voo 060. Subida Âncora, pousar por direto com a primeira curva à direita após a decolagem. 5435 é o código, 1208 é o controle. Para 12685, Papa Tango Lima Kilo Bravo. Né, 6326, passar a centena, tá visual no setor, prisão pro Adiduna pra 2000. Prisado Duna, desce para 2000 país, Kenegão no 017, prisado final é essa porta estabilizada. 2000, Duna no 017, reportará, 6326. O Juliette Atango, livre acionamento, já para o táxi. Então 3154, solo 57, chega o solo 21, decimal 9. 7121, decimal 9, para 3154. Não autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 4131. São Salvador, boa tarde, está 3154. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, o 3154. A 213, decolou ao 59, controle 120, decimal 8. Bom voo e boa tarde. Boa tarde, 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 62, zona 3. Oceané 62, 13, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza pro direto de Leda? Autorizado, direto Leda, Oceané 62, 13. Direto Leda, 6213. Oceanário 142, Sumi Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 285, alterna, grato, bom final de semana. Obrigado, igualmente. Localizador Ucha, 6326. Oceano 6326, completo final de semitorre, 18 decimal 6. 18 6, boa, obrigado, obrigado pela votação. Nada. Torre Salvador, boa tarde, a Xenébia 326, 3 Estela. Firme? O Xenébia 326, 3 milhas do Estela. Tá, ok, reporte passando o Estela, baixa pra lá. Reportado. Transportax azul 4131. Confirme PLD, por favor. 106 bordo, 4:35, alterna Ribeirão Preto. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 286. Indy Alpha 286, azul 4131. Sou externo baixar travado, 6326. 6326, ok, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 8 nós e o altímetro no 017. Livre pouso na 10, 6326. Salvador, boa tarde, azul 4131, ponto de espera da 10, pronto. O 4131, após o Fokker da Avianca pousando, a linha mantém a 10. Após o pouso da Avianca, a linha mantém, azul 4131. Essa é livre, Papa Romeu Lima. Obrigado, boa noite. 9-63 do Megra. Paulo Salvador, boa tarde, o Schneer, 6326. 6326, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 1. Alfa Juliette pro 01, 6326. O Oceana 6213, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 251-3325, Oceana 6213. Ingresso chamaneado, pronto, acerta. Azul 4131, decolou ao 08, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, boa, 4131. Controle Salvador, Costa, boa tarde, é o Azul 4131, transferindo 1300 pés, acessão para o 360. Mantendo a sua escuta no perfil da DAEL. Azul 4131, boa tarde, contato radar, suba ao nível de voo 360, saída da DAEL. DAEL 360, 4131. Salvador, boa tarde, Portugal 021, information for park, descending flight level 160. Portugal 021, stand flight level 060, bom for arrival. Stand flight level 60, bom for arrival, Portugal 021. Salvador, muito boa tarde. O Sanamia 304 está cruzando 200 para 190 com a informação papá. O Sanamia 304 desce para o nível 070, chegada a Marin. A Marin 070, tem alguma redução de velocidade? Redução para 250, mais número 3 na aproximação. Já está mantendo 250, Sanamia 3, 304, confirmado. Do meu país, KNH 1017, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Levante, após o dado 2012, 1017, reportagem estabilizada no X-Ray.4.62. Vento é 120 graus com 8 nós. Ground go 1649. 1649, are you ready to copy Ilios? I'm ready to copy information. Clear to Ilios. Nightingale flight level 240 via Golf 677. After departure, right turn, dial departure, after dial Leda position, after dial, after Leda, correction, direct Ilhéus. After departure, right turn, squawk code 5455. Salvador departure control 120.8. Clear to Ilhéus flight level 240. I go 677, this right turn dial, then Leda, then Yankee Lima Hotel. Squawk 5455 and departure 208, I go 1649. 5455 and Salvador departure control 120.8. Roger, 208, 5455. Correct, inform for pushback and startup. There goes 6-1. Atacamos Juliette Ratango, contato radar, mantém restrição de 3 mil pés, conforme pessoa da saída árdua. Sente, plano de instrumento cancelado azul no 813, submantenha 2.500 pés, QNH1 no 017. E vamos para o ideal para o destino. Juliette Tango Sierra, mantém-se nos corredores visuais, aguardando direto o destino. Sim, eu estou mantendo 1.500 pés, aguardando atenção para o destino, o Juliette Sierra Tango. Controle Salvador, o azul 4134, cruzando 1133 agora. Amea 314, redução para 210 mais, desça para o nível de voo 050. 210, 050, Chené 6314. Portugal 021, descend to 3000 feet, canate 1017. Descend 3000 feet, canate 1017, I put you 021. Juliette Serra Tango mantém a 1000 pés, QNH1 no 017. Salvador at Portugal 021, turning right, heading 225, 230 to avoid weather. Right, Portugal 021. Controle Salvador Azul 4131, passando 165, acessando 360. Azul 4131, chame Recife 1251, na terra 13325. 251-3325, azul 4131. Golmo 807, desça para o nível 050, chegada a Bonf. Descida de LED, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, acione 0235. Agora, Portugal Zero to One, flying direct tail. Go ahead, direct to Dunan, send to 2000 feet, Canate 1017, Glacier LS final report established. Direct Dunan, Canate 1017, descend 2000 feet, clear ILS approach, rule report established, Portugal Zero to One. Oceana 62, correct. Oceana 6314, desça para 4000 pés, KNH 1017. Operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, redução para 1809. Reduzindo 780 na proa 005, sobre decoração, descendo para 4000,017, 6314. Azul 4462, está estabilizado. Azul 4462, completo final, semi-torre, 18 decimal meia. 18,6, obrigado, tem bom trabalho. Salvador 4462, azul. Muito boa tarde, estabilizado no final de Alô, X-Ray, baixou, tá bom. Boa tarde, Azul 4462, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus, meia dúzia de nós, e o altímetro 017. 107, estou pousando no 04462. Juliette Tango Zulu, confirme destino? Red Bull, please, taxi. Clear, report ready for taxi. Clear, report for taxi, 1649. Zero, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, autorizado ILS, funeral estabilizado, chanel 63 no 4.